Mind, DJ Masses a assinar numa de coletivo Dinosaur Jr. Certo de Green Mind The Wagon, quinto posto da Rebelde. Os que ficaram para cima são os ilustres 5, Jesus Jones, Loud, Populate Itself e Birdland. A lista vai continuar em relação às entradas que se verificaram nas últimas semanas, mas as novas não tardam e sabemos que alguns de vocês as esperam ansiosamente para a seguir nos abandonarem. Who cares? Baby said she's had it with me. Continente, emissão de terça-feira, primeira hora, Bloco A da Rebelde, sexto ano, número 28, apenas temas de 90 a 91. Aproveite bem o postal quando quiser votar para a lista Rebelde, Rua Sampaio Pinho 26000, Lisboa, Codex, parte ao meio, 5 para o A, 5 para o B, já que não vale a pena exagerar. Sexto posto, depois dos Dinosaur Jr. e The Wagon, Me and Honey, do novo R.E.M., Out of Time, The Farm, Don't Let Me Down, com a voz de Pete Wiley, e há que aguardar a versão dos Farm com Wiley, mas desta vez com o original de Pete, Sinful. Oitavo posto, também em subida, daí estamos a rodá-lo, Charlatans, Over Rising. Over Rising, e finalmente as três entradas novas que têm lugar na emissão de hoje, e esperemos que a tenham também no espaço que resta para a primeira hora do Bloco A da Rebelde. logo ao mais atual da Rebelde. Primeira hora, som diferente, FM Estéreo da Comercial até às 3. Emissão de terça-feira, entradas novas. 3 a reportar hoje, primeira das quais para os Bright, Unfamiliar e Quase uma Tempestade, ou mesmo Tsunami, com os Carter, The Unstoppable Sex Machine, Surfing, USM. 24, 25, your muscles give up, they wave a little white flag, and without any warning at all, you're suddenly a fat bastard. Três entradas novas da Rebelde 28, sexto ano. Ride, Unfamiliar, Surfing USM, Carter, The Unstoppable Sex Machine e I Hope, Cranes. Como já referimos várias vezes, três entradas novas para destacar na emissão de hoje e que poderão aproveitar porque vão sobreviver quatro semanas a lei por aqui no bloco A da Rebelde, Unfamiliar Ride, Kauta, The Unstoppable, Sex Machine, Surfing USM e este excelente ou mesmo extraordinário I Hope dos Cranes. Título já residente por aqui e com mais uma semana de vida, ainda o longo, longo 3 Days, ou os longos 3 Days, Jane's Addiction, Lo Ritual de Lo Habitual. Yeah. som do Verão é o final da primeira hora e no que refere a este espaço, ou no que se refere a este espaço, o desfile da lista Rebelde, sexto ano, 28. 12º posto, Jane's Addiction, 3 Days. Voltamos imediatamente após as notícias das duas no FM Mistério da Comercial e para o Bloco B, bem mais antigo, desta lista. Até já. Duas horas.